Inovação, tecnologia e muito sol. É Rubi Saudade. Bora começar, meu irmão. DJ Paulinho Calado e Rubi Saudade chegando pra você aqui no Crescespa. DJ Márcio do Brasilândia, ele, o João Ilso. Se chegue, alô Marcos. Tu me vem que dá certo, vem. Alô velhinho, bora dançar, garoto. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Eu sou Rubi. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. Oi? Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, e você? Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. O meu parceiro pretinho do Acará. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Ele e a Ana Lúcia. Que coisa mais. Só agarradinho. Minha irmãzinha Irá do Rubi, ela e toda a sua comitiva, as nossas bandidas, obrigado pelo carinho. Galera que chega junto aqui no Crescespa pra curtir a nave da saudade, é Rubi. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer. Saudade pra você. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Rubi Saudade. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Bora viajando na manhã. E neste domingo, nosso Rubi Saudade chega junto lá pelo Calamaçu Mix. Aí na segunda-feira, tem Rubi Saudade do Pinambá Saudade na metrópole. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça. Rubi! DJ! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Simonique para Jairinho. Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Espero outro ir embora para chegar. Aí eu te digo agora. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? E afinal? Afinal, quem é você que não sabe? Alô, Pantera! Dá o pé, louro! Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Rubi! Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. Poderoso Rubi! Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. carinho, minha irmãzinha Pantera Negra, ela que dá maior valor no Rubim Saudade. Alô, Pantera! E a saudade é Rubim pra você, hoje aqui no Crescesma, no Sideral. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? E você não ama ninguém! Você não ama ninguém! Da saudade. Rubi! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Eu sou Rubi. Meu fala assim, minha filha, e até deixar de me amar. Poderoso Rubi. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Bem, mocinha Flávia, ela e o Luiz, toda essa comitiva aqui do Sideral, obrigado pelo carinho. E a nossa viagem vai rolando pra você recordar. Vai! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Alô, Márcio, pega logo tua gatinha e vai dançar. Meu bem, agora sei. Tu é doido? Que não vai ficar sofrendo. Ai. O tempo fez você mudar. E a saudade é Rubi. E até deixar de me amar. As nossas poderosas estão por aqui. Vou procurar. Vou procurar. Um outro alguém. A nave da saudade. Aí você fala assim pra ela, agora vai. Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor. E sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. E você vai. Vai, você vai. Vladimir, editor da sua comitiva, lá das Águas Lindas, vem curtir o nosso Rubi Saudade. Hoje aqui no Grecesco, no Sideral. E a saudade é Rubi! Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade e eu sou teu homem, meu. Poderoso Rubi. Pra mim. E você, meu amor? Meu amor, vamos lá! Sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. E você, minha filha? E sem você só penso em morrer. Essa é tua mulher. Vai! Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção. Fala assim pra ela, volta pra mim, volta! Volte pra mim. Alô, você, meu amor! parceiro Joilson, gerente lá do Calhambeque da Saudade, nosso Brasilândia. Ele, o Marcos, o Velhinho e o DJ Márcio Saudade, obrigado pelo carinho. Galera que veio prestigiar o trabalho do Paulinho Calado, hoje aqui no Rubi. Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Minha loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando, mas... Doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto. Caminhamos por mil caminhos. Ai amor, ai amor. De desejos e de suspiros. Ai amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Alô, Classeadão, chega rapidinho lá na portaria. Meu parceiro Max da tatuagem, viu? Dia, vamos lá! Sombra e sol da minha vida. Ai, amor, frágil como um cristal, forte como um trovão, e fere como um punhal, se não está. Saudade pra você! Quando deito em teus braços, eu vou tão alto que amor, ninguém pode. Alô, você, meu amor. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. DJ Pa. Rubi Saudade. Novo Rubi Saudade. E a saudade é Rubi pra você. Desse jeito nosso amor tá complicado. Apaixonado, lá vou eu te amando assim. O meu carinho pra você tá sempre errado. Vou vendo aos poucos você fugindo de mim. Está confusa nossa história de amor. Tá machucando, tá judiando de mim. Aceito essa queixa. Não sou perfeito, eu te amo assim. Está confusa nossa história de amor. Tá machucando, tá judiando de mim. Me ama ou me deixa. Aceito essa queixa. Não sou perfeito, eu te amo assim. Alô, você, minha filha. Me ama ou me deixa. Bom, Rubi, o Rodeio Sonoro. Perebudu, bebu, bebaba. Perebudu, bebu, bebaba. Somos caquiado, caquiado do Rubi. Caquiado do Rubi. Vamos lá. Alô, cresce a sua. Quero ver. Caquiado do Rubi. Vamos lá. Vizinho Leão, sigo pra lá de tal. Eu quero ver meu nome de João. Bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Bora fazendo caquiado, meu irmão. Esse é o combina de João. Crescesso, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Como é que é? Oi? E a Rosa, toda essa comitiva gostosa que dá mau valor do nosso Rubi Saudade. Alô, poderosas! O meu parceiro Max da tatuagem e as poderosas. Bora se dar. Lúcia, a nossa mulher da faca. Olha a faca pretinha da cara. Alô, Sideraô. Rubi Saudade. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, bate na palminha, bate na palminha. Só quem é do Paixando, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Agora sim, é bicolor, é bicolor. Bonito. Só quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Joga, joga a mãozinha pra cima e canta agora sim. Remo. Remo. Bora começar, bora começar. Vai. Oi. Sideral. Paulinho Calado.

fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. O nosso caçamba da lado, Evander e a Saliba Leão. Eu te amo. E eu te amo. Eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho. Bora dançando com o ladinho que é Rubi. Eu te amo. É paixão que não tem. Por um beijo eu quero ter você pra mim. Com a vida por um beijo eu quero. Rubi! Olha só, a gente já tem uma excelência venda aí. Da segunda parte do meu parceiro Rafael. Aí com meu parceiro Jacaré no meio do salão. Quero entender por que razão tudo acabou. Toda a nossa história transformada em dor. E com um vazio a edição dentro de mim. Tudo é tão errado assim. Posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, se existe alguma coisa, não me deixe. Não me deixe aqui no chão. Eu sou Rubi. Rubi. Não me deixe aqui no chão. No frio da solidão. Pensa muito mais nos sonhos que sonhamos despalhados pelo ar. E você? Vidas divididas, como aceitar? Será que existe alguma coisa? Se existe amor entre nós dois, se existe alguma coisa, não me deixe. Não me deixe aqui no chão. Não me deixe. Alô, Jaime Pompilho, comparece aí rapidinho. O Mauro Classe A. Vai! E o meu coração. Continua lá pelo Calamaçu Mix. Aí na segunda-feira tem Metrópole. Esse é o nosso Rubi Saudade pra você. Vamos lá. Oh. E eu te amo demais. E eu me amarro em você. Me amarro em você. O que foi que eu te fiz? Não me deixe só. De palavras vazias em nome do amor. nossa viagem rolando hoje aqui no Sideral. Clube Crescesto é festa e alegria. É o nosso Rubim Saudade detonando. Oi. Onde nós perdeu mais tempo na vida? Onde nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós. Como é que é? Solidão de palavras vazias. Tinho do Acará. Irmão do que ser. Alô, Ana Lúcia. Aquele abraço. Esse amor que já não pede mais nada. E se apega à razão pra não ter fim. Não se acende o olhar. A cada saudade. Pra dançar bem agarradinho. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Quem parte leva a certeza, mas deixa a saudade coberta de dor. Quem fica dorme sozinho, chorando os espinhos, morrendo de amor. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Rubi saudade. Coração de menino, esperando na janela. Lá vem ela, toda bela. Coração de menino, é uma porta sem tramela. Lá vem ela, toda bela. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Irmãozinha Irá e as bandidas do Rubi. A te leva a certeza, mas deixa a saudade coberta de dor. E você? Fica, dorme sozinho, chorando os espinhos, morrendo de amor. Alô, empresário Zorro. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for, vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Saudade é Rubi. Coração de menino, esperando na janela. Lá vem ela, toda bela. Coração de menino, é uma porta sem tramela. Lá vem ela, Calado. Agora é Rubi. É Rubi Saudade. Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim. Ah, se a saudade fosse embora com você. Ah, se eu tivesse um sonho, uma ilusão, mudava os rumos do coração. Aprendi a esquecer. Rubi saudade. Mas eu navego sempre no mesmo mar. Na tempestade dessa paixão, nessa vontade de te encontrar. Sequência pra quem tá apaixonado. Sigo buscando estrelas no amanhecer, e cada vez se afasta mais. Ah, meu amor, aonde está você? E o nosso casal badalado. Quer